Diretamente estou de love fuck. LGS no beat e placando mais um. Um brinde pra nós, que trabalhou muito esse ano. Uns pensa que é boy, outros pensa que eu tô traficando. Uma DJ Daniel Vídeos. Aqui o grave é forte. Olha os revoltados, tão pro lado alto, tão pro lado alto. Com os graves na caixa, ele está ficando bravo. Uns incomodados, tá pousado na nossa vitória. Vontade dos fracos é querer nós na derrota. E se eu falar, o tato derrubou. E eu comprei, eles vão duvidar e vai falar que eu roubei, trafiquei. Mas nunca vão falar que eu conquistei o que eu passei. Então deixa eles falando, meu mano, nós vai multiplicando. Os trapos, bota o som de malandro. As carretas rebaixadas, alarme de espaço e os graves arregaça. Então deixa eles falando, meu mano, nós vai multiplicando. Os trapos, bota o som de malandro. As carretas rebaixadas, alarme de espaço e os graves arregaça. Deixa eu falar, o tanto de robô que eu comprei, eles vão duvidar e vão falar que eu roubei, trafiquei. Mas nunca vão falar o que eu passei, o que eu passei. Sofrimento pra nós foi escola, todo erro virou disciplina. Nós entrava no jogo de sola, caixa d'água pra nós foi piscina. Imagina como é que era o clima, o asfalto era nosso tapete. Desde os 8 sonhando na esquina, fugindo de bala sem colete. Mas é que a vida tem dessas mirabolâncias. Hoje nós troca de robô e de fragrância. Um jacaré nós tem pra cada circunstância. Tô muito chato, mas é culpa da elegância. Então deixa eles falando, meu mano, nós vai multiplicar.